E se a dor não vai embora, o que eu posso fazer? Se desisto ou recomeço, sempre encontro você. Eu queria ao menos entender. Todos os dias recomeço e não sei se estou certo. Mais fácil deduzir se estiver com alguém por perto. Mas é o meu medo de ficar perto de alguém perto de quem não me faz bem. Eu queria te ver antes do amanhecer, só para entender o que o meu coração quer me dizer. Ou seja, a verdade é que eu gostaria que nunca tivéssemos que nos despedir. Mas a vida é assim, e se você fosse ficar, seria minha. Mas nada é meu.